seu domingo, dia de visita. Sempre a mesma rotina, vários presídios, delegacias. Os visitantes se aglomeram em pé desde as 6. Aguardam sua vez. É sinistro, eu sei, já passei. Me lembro da primeira vez que visitei. O puto vem te olhando feio de cima embaixo, organizando a fila na base do esculacho. Uma sala pra homem e outra para mulher. Pode crer, sangue bom. Assim que é. A mulher entra na sala quieta, tira a roupa, se arreganha. Realidade é essa, humilhação baseado na desculpa esfarrapada de que entrou droga pro detento semana passada. Na galeria, minutos de alegria, é raridade, aqui não se vê todo dia. Parente de detento não é criminoso, não. Um abraço emocionado no marido, no filho, no irmão. Cada um traz a sua notícia dos amigos de casa da rua. De repente todo mundo puto, pode crer. A visita só dura papo de 15 minutos. Mas se você for baludo, tiver real, tratamento personalizado na visita especial. Essa é a realidade contundente. Rotina de visita, infelizmente é assim. Cabeça baixa o tempo todo, observar a visita alheia equivale a rodo. Tranquilidade, a visita transcorreu normalmente. Na semana seguinte vieram com um papo diferente. O puto veio e deu aviso, tentativa de fuga na cela 5. Hoje não tem visita pra ninguém, leva tudo de volta, volta semana que vem. Pro lugar onde só cabem 100, 200 ficam também. Se tentaram a fuga, a culpa é de quem? Minha não é, e nem sua. O que nos deixa revoltado com os filhos da puta. Todo mundo dá meia volta na bolação, mas tão ligados porque não vai ter visitação. A cela toda vai ser castigada na base da madeirada. Lá vai paulada e gargalhada, misturados aos gritos de dor. Ninguém aguenta, chapa esquenta, não é caô. O detento em silêncio chora, seus lamentos não podem ser ouvidos do lado de fora. Essa é a realidade contundente. Rotina de visita, infelizmente é assim. Seguinte, domingo, outro dia, bolado, cabisbaixo, observa a tia. Cabeça branca, roupa surrada, bolsa de compra na mão, carregando a sucata. Apesar da muquidade que tem, só há desprezo, respeito eles não têm por ninguém. É o que eu vejo. A tia também entra na sala, lágrima rola, tia se cala. Já está acostumada, pois sabe bem, seu filho depende do abraço de alguém pra diminuir o sofrimento do dia a dia de quem tá condenado a viver lá dentro, separado da mulher, da mãe, dos irmãos. E a neurose de facção só desfeita pela visão dos parentes. Abraço emocionado, os filhos sorridentes. Nessa hora eu acredito, Jesus tá presente. É dia de visita, choque, infelizmente. Essa é a realidade contundente. Rotina de visita, infelizmente, é assim. Essa é a realidade contundente. Rotina de visita, infelizmente, é assim. É assim, é assim.